Dia 1º, sábado. Cantando seus grandes sucessos no palco. Banda Mercosul. Apaga a luz e vem deitar. Desconta a raiva na minha boca. Dia 2, domingo. Finalizando a festa. André René, Doce Pecado e o fenômeno Che Chaleira. Tô bebendo demais. Saindo demais. De 31 de maio a 2 de junho, Seberite espera. Venha comemorar os 60 anos de Seberi. Realização: Prefeitura Municipal de Seberi, ACSEB, Câmara de Vereadores de Seberi e Emater. Oferecimento: AgriCenter, o seu parceiro no agronegócio. Guinchos Ruani, socorro especializado no menor tempo. STL Turismo, viagens com conforto e segurança. Getúlio Schmidt, o seu revendedor autorizado das marcas Steel e Vence Tudo. Creluz, gerando energia, construindo o futuro. MGR e BR Solo, a base que constrói sonhos. Mercado Fortaleza, o endereço certo de suas compras, e Olaria Gueu, tijolos maciços, o alicerce de sua obra. Rádio Severi, 8 mil watts de potência, 880 kHz. ZYK 363, Severi AM. Severi AM, a maior potência do norte gaúcho e oeste catarinense. STL Turismo conta agora com a venda de pacotes aéreos para diversos lugares nacionais e internacionais, além de diversos pacotes rodoviários, como Aparecida e Rio de Janeiro, Pantanal, Curitiba, Meia Praia, Buenos Aires, Montevidéu, entre outros. Para mais informações, entre em contato com a STL Turismo e reserve já sua passagem pelos fones 55-3746-1287 ou 55-99942-1868. STL Turismo. Viagens com conforto, tranquilidade e segurança. Este áudio terá 30 segundos. Dentro dele, pelo menos 4 pessoas sofrerão algum tipo de violência no país. No mesmo intervalo, milhares de pessoas estão consumindo produtos piratas e mercadorias roubadas. Falhamos em pensar que, por não puxarem o gatilho, elas não estão envolvidas no crime. As nossas ações também entram nessa. Aproveite cada segundo como uma nova oportunidade de quebrar este ciclo. Um segundo contra a violência. Você decide se ela avança. Iniciativa dos Veículos de Comunicação do Rio Grande do Sul. Apoio Rádio Seberi. Aqui nós ouvimos você. Falando em inovações, a AgriCenter conta com a melhor tecnologia Monsanto, Roundup e híbrido de milho DeKalb. Sementes Fabris Hulk para cultivares de soja e na linha de defensivos. Todo o portfólio Bayer. Contamos com a Stoller, líder mundial no segmento em nutrição foliar. E possuímos também gesso para a sua correção de solos. Disponibilizamos os melhores fertilizantes do mercado para a sua lavoura. Fique tranquilo, estamos juntos com você para bem atender em toda a região do Alto Uruguai. AgriCenter, o seu parceiro no agronegócio. Eu procuro uma loja onde eu possa confiar quando precisar trocar peças do meu carro. É na Pedrinho Autopeças. Quero um atendimento diferenciado e vendedores capacitados para me auxiliar. É na Pedrinho Autopeças. Eu gosto de bons produtos e de ótimos preços. É na Pedrinho Autopeças. É na Pedrinho Autopeças. Na Pedrinho Autopeças, você possui atendimento diferenciado, aliado a bons preços e com profissionais altamente capacitados e experientes, além de entrega rápida da sua peça ou equipamento. Vem você também para Pedrinho Autopeças, em Frederico Westphalen, fone 3744-4008 ou loja na BR-386, fone 3744-4101. Agora são 8:39, 8:39. A temperatura já está melhorando. 15 graus de 2 décimos agora. Começamos com 14 alguma coisa, estamos com 15,2. Mas vamos hoje para 26. Daqui um pouco aí, pelas 2 horas, 2:30 por aí, estaremos em 26. Mas nós estamos sempre com a parceria de Barril, Indústria, Comércio, Ferro e Aço Limitado, Avenida Industrial 866, em Frederico Westphalen. Telefone 3744-2062, também para JC Financiamentos, aqui em Seberi, na Avenida Flores da Cunha, no centro. Telefone 3746-1210 ou 99611-2699. Ligue. Seguimos aqui com o programa Chimarrendo na Querência, quando são 18 horas e 48 minutos. Ô, de casa! Ô, de casa! Dezoito horas agora, 51 minutos, 18h51, já tivemos a participação dos nossos colegas que estão lá em Itaqui para trazer a jornada esportiva daqui um pouquinho, não, patrão? E agora nós vamos daqui fechando a rosca com o tradicionalismo. Já saudando os amigos mais uma vez que estão em atividade, lá no caso dois irmãos das missões, também tem outros gaúchos de Porto Alegre lá do Parque da Harmonia que continuam também até domingo.